O pré-casamento, ele é um momento que a gente criou para ter aquela afinidade com o noivo, né? Já vamos ter o primeiro contato fotográfico do casal, vamos olhar o que que eles gostam, o que que eles não gostam, como os melhores ângulos, e para criar mesmo aquele contato entre o fotógrafo e o fotografado, né? Vamos a afinidade com o casal. Hoje no Brasil, a fotografia de casamento vem se falando mesmo muito em fotojornalismo, né? E o que seria esse fotojornalismo? É nada mais do que a reportagem fotográfica do casamento visto por um jornalista. É aquela reportagem, aquela cobertura fotográfica sem a mínima interferência do fotógrafo, onde não vamos assim ficar chamando os noivos, vamos deixar acontecer a cerimônia e eu tenho que estar preparado para registrar aqueles melhores momentos do casal, aquele momento que eu não posso deixar de registrar sem estar chamando a atenção do casal, sem estar chamando a atenção para o fotógrafo, é deixar a cerimônia curtida. Tenho que estar sempre pronto para pegar com criatividade e o mais importante, que é a sensibilidade do fotógrafo, você tentar registrar aquele sorriso, aquela lágrima que vai cair, aquele carinho que o noivo vai fazer na mão da noiva, e sem deixar de pegar os momentos cruciais do casamento, né? Eu costumo dizer que no dia do casamento eu sou todo da noiva. Eu vou pro salão, vamos pegar ela os detalhes, ela se arrumando, cabelo, maquiagem, unha, a mãe. No making-off dá pra gente captar tantos momentos tão bonitos quanto na cerimônia. A ansiedade da noiva, a expectativa que gera nos convidados, o contato ali com ela querendo arrumar um fiozinho de cabelo, os mínimos detalhes para estar perfeita para a hora da cerimônia. É o momento de maior glamour da noiva, né? Vamos acompanhar ela no carro, vamos ver cada metro que se aproxima um pouquinho mais da igreja, mais nervosa ela vai ficar, mais o olho dela vai brilhar. Isso vai favorecer sempre a fotografia. Eu quero, na cerimônia, registrar, vai ter entrada dos padrinhos, vai ter o que acontece tradicionalmente nos casamentos. Mas o olhar do noivo ao ver a porta abrindo com a noiva de trás para frente, quando vê a cerimônia todinha aberta para ela, esse momento a gente não pode perder, tem que estar registrado. A recepção nos proporciona tão belas imagens quanto o making-off, quanto o pré-casamento, quanto a cerimônia. Só que na recepção vamos adicionar, além dos sentimentos lá da emoção, da ansiedade lá na cerimônia, a alegria, a descontração dos convidados no casamento, as brincadeiras, os cumprimentos e as fotos e no final a balada. Vamos registrar os noivos dançando, brincando, convidados e sem esquecer também de fazer umas fotos com os noivos, né? Registrar aquele momento único deles, com a família. Só o noivo e a noiva, os padrinhos, para ficar bem completa toda a cobertura do casamento. O álbum, para mim, é a tradução impressa de todos os sentimentos que rolaram ali na cerimônia, na recepção, no making-off. Eu tento passar dentro dos livros a história daquele dia, assim, que vai ficar gravado décadas, né? O bisneto, o netinho, o filho, tem que ver aquele álbum e se imaginar naquele dia, tem que trazer a história de volta cada vez que alguém for folhear aquele álbum.